Não precisamos de muito pra ser feliz. O container traz inédito, mediador pro país. De cara atrelado, dando derrame no sistema. Caráter que cifrão nenhum compra minha crença. O sangue que jorra é do meu povo, paladar de Lucifer. Tá no político suborno, ouvidoria sem capacidade de investigação. Processo empilhado, descaso, move rebelião. É transferência. Meu estado é conservador, põe aí na ocorrência. Comunidade carcerária, exigindo imunidade, vistoria. Respeito com sua integridade e sua família. Promotor aqui é a voz, Algoz, moro. Perseguição no rap não vai aclamar sua ode, ditador. Severidade contra o movimento te deu fama, amador. Bota aí seus cães de guarda na fronteira, doutor. Posso ser teu escudo ou sua passagem pro inferno. Liga aí a fuga, vulgo zero, mediador periférico. Terrorista da F ou Tomahawk de SL. Quero você pra me guiar no calor da sua pele. Seguir no meu caráter enérgico e implacável. Ninguém tem compaixão com os loucos, é inevitável. O básico aqui negado, favela explode pro arregaço. Vox Populis foi meu mano, deu ibope esquartejado. Vem, vamos embora. Falo pros louco, falo pros louco. O que esperar não é saber. Falo pros louco, falo pros louco, falo pros louco que ainda não foi. Quero saber dos planos da defesa civil pra reerguer o barraco da tia que caiu no fundão do taquaril. Repressão, Brasil. Por trás da farda passando os bizios, crack. Crime de pistolagem. A fuga seria pra escola obedecer a professora. Não qualquer juiz ou promotora. Não queria que o sangue esguichasse de nossa boca, mas olhe pra você, mocinho. Está sangrando, caindo. Não tem advogados pra mover processo pra pobre. Quem está atrelado com crime não escolhe. A rima prossegue, a rua, os becks. Só com honestidade você consegue progredir. Salvar sua pele, aqui quem fala é face. A fuga, DJ X-Ho. Mais de 15 anos nessa loucura. Faço uma prece, desinfecte, conecte nosso CD. Mais um ano, Minas Gerais, nossos perrê. Sem boi, pros loucos que ainda não foi. Cata um, cata dois. Escolham sua arma, te catam depois. Eu quero é minha cifra pra tirar minhas chifras. A pasta comigo, não trago guerra pra periferia. Ninguém tem compaixão com os loucos. Exumação de cadáver o tempo todo. BH já não tem mais o arzinho de cidade e jardim. O básico aqui negado, favela explode pro arregaço. Vem, vamos embora. Falo pros louco, pros louco, falo pros louco. O que esperar não é saber. Falo pros louco, pros louco, falo pros louco, falo pros louco que ainda não foi. Torço pra malandragem construtiva, se empenhando pra reforma da periferia dia a dia. Face a face com crime, diga sim, eu sou é livre. Mesmo que eu seja um cara só, bem pirado e louco, bem melhor. Sozinho não vou atrair pipoco pra ferir meu povo. Sei que uma mina de respeito, um bom partido encontrará em leito gueto. Não despreço a vidinha queimando os dedos e o beiço. Vejo a criancinha sem tanta inocência. O erê batendo papo, pé descalço, já chamando pra um rolê. Discutindo travessuras pra fazer a noite, hein? Irmão, dê segurança pra elas, amém. Você foi criança também. Sei qual que é, Fizão. Se der saída pra nós, irmão, a violência explodiria de forma tosca aqui, não. Deus, olha nós. Deus, olha a favela. A revolta dos pretos acuado dentro dela. Querendo fuzil russo, o respeito fruído na tora. A tiazinha que ainda acredita tá no centro pedindo esmola. Eu, todo lado dos menos favorecidos de felicidade. Vulgo face a fuga pra sociedade, um encrave. É,